Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Ecos Radio Podcast. Eu sou Júlio César, apresentando esse podcast de número 9. Para você que está nos acompanhando aí pelo Radar Cultura ou mesmo por nossa página na internet, www.rwy10.com. Hoje é dia 18 de dezembro de 2009, uma sexta-feira. E o nosso papo de hoje, nesse podcast, é muito interessante, muito interessante. Eu estou aqui com o caderno 2, né, do jornal Estado de São Paulo, na sua página D13, Entre Linhas, né, a coluna Entre Linhas, que fala sobre televisão, e algo me chamou bastante atenção. E diz o seguinte: a Globo informa que desde setembro de 2008, mais de 50 mil pessoas já protestaram contra queimadas no Globo Amazônia. O endereço do site, né, onde você faz o seu protesto é www.globoamazonia.com.br. Até aí tudo bem. Tudo bem nada. Nós somos quase mais ou cerca, né, mais, sei lá, de 150 milhões de habitantes aqui, né, no Brasil. 150 milhões, né, que nós temos aqui. Só 50 mil? Meu amigo, que é isso? Né? Nós estamos falando de um país de 150 milhões de habitantes e 50 mil protestaram contra as queimadas na Amazônia. Aí depois o cidadão reclama, né, que está em cima do telhado, que está porque a água está tomando conta da sua casa, que não está entendendo o que está acontecendo com o clima. Uma hora tem sol, outra hora tem chuva. Mas pelo amor de Deus, com 50 mil pessoas só se importando com as queimadas na Amazônia. Ah, mas o que tem, isso tem a ver com inundação em São Paulo, com coisas desse tipo? Olha, bem que dizem que não é mais aquecimento global, é esquecimento global. Nós estamos esquecendo o planeta onde a gente mora, amigão, né? Nós estamos esquecendo onde nós moramos. Nosso planeta está se deteriorando. As queimadas são coisas criminosas, nojentas, asquerosas, tá? Sem sentido. E as queimadas na Amazônia, Amazônia, por sinal, que é o pulmão deste planeta, então nem se fala, né? Não tem nem o que falar, né? Então, estou aproveitando aqui, pedindo ajuda de todos vocês aí do Radar Cultura, da página rwy10.com. Vamos engrossar essa fila aqui, hein? No site www.globoamazonia.com.br. 50 mil é uma vergonha. Será que a gente vai deixar esse planeta acabar? Hein? Vai virar deserto isso daqui, amigo. Vai virar deserto. Essa linda floresta amazônica vai virar deserto. Hã? Vamos protestar, sim, esse crime que são as queimadas, assim como outros tantos crimes ambientais, né? Estão cortando árvores centenárias lá, enfim, estão acabando com a Amazônia, tudo em nome de um progresso que não vai adiantar para nada, né? Não adianta nada fazer na Amazônia grandes latifúndios, né, criação de gado, corta árvore, corta mata, faz lá criação de gado, plantações. Quem é que vai consumir isso se o planeta acabar, hein? Será que os caras não têm um pouco, um mínimo de inteligência? Não adianta nada fazer grandes indústrias, né? Fazer grandes áreas agriculturáveis, gado e não sei o que, não vai ter ninguém para consumir o produto, não é verdade? Porque estão destruindo a Amazônia. Hã? Estão destruindo a Amazônia. Então, olha, sinceramente, eu fiquei muito chateado em ler que somente 50 mil pessoas já protestaram contra queimadas no Globo Amazônia. Tá? é muito pouco. Nós somos 150 milhões de habitantes. E 50 mil pessoas se importando com isso é muito pouca gente. Tá? Conto com vocês aí. Não é para dar cartaz para Globo, não, hein? Não é para dar... Ah, vai dar cartaz para Globo? Não. Se existe um movimento aqui para que a gente proteste contra essas queimadas na Amazônia, vamos utilizar esse canal aí, vamos protestar sim, vamos mostrar que nós não queremos isso. Afinal de contas, a gente não pode pensar só em nós, né? Temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, nos nossos sobrinhos, nos nossos amigos, enfim, nós temos que pensar no planeta, amigão. Isso daqui está indo para o beleléu. Essa que é a verdade, tá? Existem grandes grupos econômicos muito, muito interessados na nossa floresta amazônica, tá? Existem grupos enormes interessados na nossa floresta amazônica. Quanto maior a destruição, melhor para eles. Vamos mostrar que a Amazônia é nossa, pertence ao Brasil. E a gente não quer, de maneira nenhuma, ver a nossa floresta destruída. Eu sou Júlio César, apresentou para vocês esse podcast número 9 aqui pelo Radar Cultura e pela página www.rwy10.com. Se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. Você tem a opção de responder aí pelo Radar Cultura, né? Ou através do e-mail redacal@rwy10.com. Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço a você. Tchau.